Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma Leitura em Dia, edição de quarta-feira. Hoje trazemos uma sugestão para os mais pequenos. Chama-se O Coração e a Garrafa, da autoria de Oliver Jeffers. A edição é da Orfeu Mini. A meio da semana, nada melhor do que um livro infantil. Oliver Jeffers é um artista multidisciplinar que trabalha a escrita e as ilustrações para crianças. Ele refere-se já, e também convém referir desde já também o trabalho da Orfeu Mini, que é uma chancela que é a pertença da Antígona, que está realmente a deixar uma marca quase incontornável no panorama editorial deste segmento literário. Oliver Jeffers é o autor já de um livro anteriormente editado por esta mesma casa editorial, que é A Incrível História do Rapaz que Comia Livros. Esta editora também tem um livro inclinado, aliás é o primeiro exemplar desta coleção, e tem um livro admirável que se chama Burros. Oliver Jeffers é um autor altamente premiado, recebeu já o Irish Book Award Children's e depois também a medalha de ouro da Nestlé Children's Book Award. Aqui, neste livro, O Coração e a Garrafa, a heroína, uma menina que é igual a todas as outras. É curiosa também, como todas as outras meninas, pois quer saber tudo sobre tudo e principalmente sobre o mundo. Há um adulto lá em casa, percebe-se também muito rapidamente que é o pai, que lhe faz conhecer as estrelas, o mar, a vontade de relacionar os afetos com os outros, a vida na Terra, e esta menina interpela e questiona constantemente esse adulto. Ela vive num mundo imaginário, tem umas ilustrações que representam exatamente a profundidade e a criatividade desta menina insaciável pelo conhecimento, até que um dia o adulto lá de casa desapareceu. Fica a questão, o adulto que supomos, dito já anteriormente, é o pai, morreu ou a menina ao tornar-se adulta deixou a casa do sonho? A nossa leitura é um bocado no sentido em que a menina tornou-se uma mulher e ao tornar-se uma mulher guarda o seu coração numa garrafa, quase como uma saudade, quase de um tempo, de uma memória em que quase tudo também era permitido. Olha para o coração dentro da garrafa, daí o título deste livro precioso, a recordar esses tempos, mas torna-se uma pessoa igual a todos os adultos, fria, conformista, obedecendo a regras, espartilhada por normas e por vontade que são emanadas pela sociedade. Até que um dia, nas suas deambulações, esta adulta encontra uma menina tal qual ela foi, ao pé do mar, uma menina toda liberta de peias e de regras, cuja única vontade é correr atrás da criatividade. E esta adulta vai regressar, vai tentar libertar o coração que está aprisionado dentro de uma garrafa, apesar de ser visível esse coração do sonho, esse coração poético, vai realmente arriscar tudo. Ao fim e ao cabo, o coração e a garrafa é um hino àquela vontade mais genuína que todos nós temos num dado momento da nossa vida, mas que, por razões que às vezes nos ultrapassam, limitam todo o nosso eu e toda a nossa vontade de sermos genuínos, poéticos ao fim e ao cabo pela vida fora. O Coração e a Garrafa é um hino a todas as crianças e principalmente a todos os adultos que não perderam ainda a vontade da sensibilidade e a vontade da criatividade. É também um livro extraordinário. Dissemos nós no início desta edição que é uma proposta para os mais novos, mas se calhar os mais velhos não perdem nada em também dedicarem um pouco do seu tempo a este O Coração e a Garrafa, a nossa sugestão para a edição desta quarta-feira da Leitura em Dia. Uma belíssima obra, tanto do ponto de vista estético, gráfico, como da história propriamente dita. A autoria de Oliver Jeffers, uma edição da Orfeu Mini. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Esmeralda vervolgt nu weer het programma met de Mars. De student gaat voorbij.

O segredo para se dar bem é agir com objetividade, observar os detalhes e ser persistente. Saturno promete boas oportunidades e lhe aconselha a corrigir as falhas e se dedicar ao que realmente é importante. As portas do crescimento vão se abrir. Agora, no amor, dias melhores virão. Sua cor é amarela e o seu número de sorte é o 16. Gêmeos. Maria Fernanda Cândido é também do seu signo de gêmeos. Geminiano, geminiana, realmente é muito bom saber o que quer e batalhar por isso. Mas o excesso de obstinação pode lhe prejudicar. Olha, antes de fazer escolhas importantes, é aconselhável pensar, principalmente se receber uma proposta para mudar de emprego. Na vida 2, cuidado para não exigir o impossível da pessoa querida. Sua cor para hoje é violeta e o 52 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Grazi Massafera é também do seu signo de câncer. Financeiramente, os astros lhe aconselham a colocar a cabeça no lugar antes de sair por aí fazendo coisas das quais possa se arrepender depois. Não se deixe levar pela carência. Você precisa pisar no freio e só acreditar em quem nunca falhou com você. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 9. Leão. José Wilker é também do seu signo de leão. Os astros anunciam uma nova paixão para você. Também, com tanto carisma assim, não vão lhe faltar pretendentes. Terá condições de conquistar a pessoa que deseja. No trabalho, valorize sua experiência e não subestime sua capacidade. Existem surpresas agradáveis à vista. Sua cor é amarelo ouro e o seu número de sorte é o 25. Virgem. Jairo Matos é também do seu signo de virgem. Mercúrio fará com que receba seu valor. Mostre-o aos outros. E que tal revelar também o que sente? Agora, no trabalho, tudo estará a seu favor. Dia de bons lucros para quem lida com imóveis ou material de construção. Sua cor é bege e o 62 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Agora. agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Cláudio Marzo é também do signo de Libra. No trabalho, sua disposição, alegria e habilidade de organizar tudo vão abrir os caminhos para o seu sucesso. Você só precisa ter algumas precauções para não se desviar das suas obrigações e se prejudicar. Agora, no amor, a lua realçará seus encantos. Terá belos momentos com a pessoa querida. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 15. Escorpião. Marrone, da dupla Bruno e Marrone, é também do seu signo de escorpião. Escorpiano, escorpiana, entenda que, por mais que as pessoas lhe queiram bem, há coisas que só você pode fazer por si. Dedique-se mais a quem sempre esteve ao seu lado. Se a sua família interferir demais na sua vida, tente ser maleável, converse, mas numa boa. Os astros anunciam excelentes oportunidades no trabalho. Sua cor é ferrugem e o seu número de sorte é o 4. Sagitário. Carolina Oliveira é também do seu signo de Sagitário. Este é um bom momento para passear com a pessoa querida e tirar a relação da rotina. Algumas briguinhas poderão surgir. Mantenha o equilíbrio e evite bater de frente por bobagens. Agora, com relação ao trabalho, reflita bastante, caso receba uma proposta vantajosa. Sua cor é ouro e o 32 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. De Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Aline Moraes é também do seu signo de Capricórnio. Meu amigo, minha amiga, olhar para o passado nem sempre faz bem para a alma. Não tenha medo de deixar certas coisas para trás. Comprometa-se com seu futuro, objetivos e acredite mais em si. No amor, evite desconfianças vazias. No trabalho, aposte em seus ideais e lute para crescer profissionalmente. Sua cor é caqui e o 47 é o seu número de sorte. Aquário. Marília Pera é também do seu signo de Aquário. Sua energia positiva terá tudo para se transformar em realidade. Portanto, não perca tempo olhando a vida pela janela. No campo afetivo, os astros prometem momentos de muito romantismo. Para se dar bem no trabalho, fuja das fofocas. Sua cor para hoje é caramelo e o seu número de sorte é o 5. Peixes. Luiz Fernando é também do seu signo de peixes. Pisciano, pisciana,

E desde quando mudar meu nome vai me deixar mais segura? Minha filha, eu sei da sua relação com nomes de um modo geral. De um modo geral, nada. De um modo bem específico. Acho um absurdo uma pessoa mudar de nome. Ei, mas eu mudei de nome. E pra escapar de ser preso por causa do seu ex-noivo, que tinha o mesmo nome que eu. Continuo achando um absurdo. Com novos nomes, a gente não estaria correndo tanto risco de ser surpreendido pelo Toninho Marreta? Acho que nesse caso, mudar de nome não adiantaria tanto do que mudar de pai. Como é? Ora, papai, foi o senhor que nos colocou nessa roubada de agiotagem. Mas família serve pra isso, não pra se ajudar. Essa é boa. Quantas vezes eu te dei dinheiro pra viver na cidade grande enquanto você fingia que estudava? Isso é muito diferente. Eu não te obriguei a mudar de nome pra me ajudar. Pois se você pedisse, eu mudava. Oh, quanta generosidade. Minha filha, você precisa pensar positivo. Positivo? Talvez com um novo nome as coisas melhorem. Eu vou estar sendo perseguida por um agiota sanguinário, papai. Como isso pode melhorar a minha vida? Ah, isso é um detalhe diante do poder que você tem nas mãos de se chamar finalmente princesa. Eu posso me rebatizar de princesa? Ah, por que não? Finalmente escolher um nome decente pro meu marido? Nome decente pra mim? O que há de errado com Inocêncio? Tudo! Principalmente porque Inocêncio não é Onestino. O nome que eu sonhei pra se casar comigo. Pois eu desisto. Se você quer se casar com um nome, vai atrás do seu ex-noivo criminoso. Eu não falei por mal, meu amor. Eu te amo. Mesmo você não se chamando Onestino. Pois eu quero que você me ame por causa do meu nome. Ok, vou te amar por causa do seu nome. E qual é o meu nome? Inocêncio. Pronto, falei. Seu Inácio, pode parar com a armação. Ela finalmente falou meu nome certo. Que armação? É, que armação? Eu sei que o senhor inventou essa história do Toninho Marreta só pra mudar de nome e não precisar pagar as suas dívidas. Sabe? Eu não sei do que você tá falando. A letra na carta do agiota é a mesma que a sua. Mesmo, papai? Aí, eu aproveitei a oportunidade de troca de nomes pra Letícia finalmente entender que eu vou me chamar Inocêncio, pra sempre. E gostaria que ela também me chamasse assim. Vocês dois, viu? Um pior que o outro. Ora, minha filha, pense pelo lado positivo. Pelo menos ninguém vai matar a gente. Não esteja tão certo disso. Vira, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Quem Deve, Treme. Texto e direção, Guilherme Macedo, sonoplastia, Júlio César. Participaram deste episódio, Daniela Dantas como a Letícia, Guilherme Macedo como o Inácio e o narrador, e Rafael Marques como o Onestino. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Okay.

tem frequentado a clínica Santé em São Paulo, onde recentemente trocou a prótese de silicone nos seios por uma menor. Ela costuma ir com o namorado, o jogador Paolo Guerreiro. Mas surgiu uma outra informação sobre os procedimentos estéticos da filha de Monique. Ela colocou também silicone no bumbum. No mundo da fama! Tem gente se espantando na Globo por não ter conseguido ocupar o lugar de Patrícia Poeta no Jornal Nacional. A vaga ficou para Renata Vasconcelos, que saiu do Fantástico. E para finalizar, tem gente que fez até o teste do sofá com o grande nome da Globo, só para conseguir subir na carreira, mas não conseguiu. No mundo da fama! Luísa Mel está grávida de 4 meses do primeiro filho. A apresentadora é casada desde 2011 com o empresário Gilberto Zaborowski. Ela acabou de publicar uma foto no Facebook e escreveu: "Amigos queridos, eu divido tudo com vocês e este que é o momento mais lindo da minha vida não poderia ser diferente." No mundo da fama. O cantor Daniel lançou sua biografia Na Estrada, escrito por Tom Cardoso. O livro faz parte das comemorações de 30 anos de carreira do sertanejo. O objetivo foi retratar detalhes de sua trajetória musical e vida pessoal, incluindo detalhes surpreendentes. Um deles trata de um relacionamento entre o artista e assistente de palco Suzana Alves. Mais conhecida como Tiazinha, Suzana ganhou fama no fim dos anos 90, quando trabalhou com Luciano Huck no programa H da Band. Segundo Tom, o affair entre Daniel e Tiazinha aconteceu logo após a morte de João Paulo. Tristezas não pagam dívidas. Bom, a sexta também não, mas pelo menos anima. De segunda a domingo, a melhor programação, os melhores DJs, a melhor música, com mais energia, só mesmo aqui. A sexta.radioantenaweb.info, onde todos os dias são dias de festa. Duvida? A sexta.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma pequena reflexão sobre a vida a partir da teologia, refletindo também a partir das comunidades eclesiais de base e da teologia da libertação. As SEBs, comunidades eclesiais de base, se empenham pela transformação da sociedade e da igreja, não apenas num nível de conscientização. Os relatórios do 5º Encontro das SEBs a nível nacional, acontecido em Canindé, no Ceará, em 1983, de forma impressionante se referiam às lutas do povo na terra contra as expulsões, nas favelas resistindo aos despejos de forma organizada, na luta dos sindicatos com lideranças autênticas. Um grupo de comunidades do Espírito Santo narravam que conseguiram, unidos a outros movimentos, conquistar 4 sindicatos na cidade e 8 sindicatos no campo. Cantavam suas vitórias sempre conquistadas com lutas duras ao nível da organização das SEBs, articuladas com os demais movimentos sociais populares. Tais vitórias fazem produzir uma vasta literatura popular, poesias e músicas de grande beleza, como nos tempos bíblicos. É neste material que se encontra o melhor da teologia das SEBs, elaborada e cantada pelos próprios membros. Para estes cristãos, A fé não é um instrumento que entra ao lado dos outros para a libertação das pessoas. Não, pois ela é muito mais. É a entrada e a saída de toda a luta, o horizonte maior dentro do qual tudo se situa e tudo fica transfigurado com uma perspectiva de eternidade. Eles devolvem à fé uma dignidade. Ela não existe para ocultar as iniquidades da sociedade, nem para acalmar os opressores de má consciência, mas para produzir os bens do reino de Deus, que são verdade, justiça e convivência fraterna. Entre fé e libertação, existe uma conaturalidade que nos membros da SEBS é vivida como uma evidência. SEBS, sementes de uma nova sociedade. Todos buscam uma nova sociedade. Os tecnocratas imaginam que ela nasce do elitismo de seu saber com o soberano desprezo do povo. As consequências desta ilusão, que na verdade significa uma verdadeira impostura, as sofremos em nosso país e no terceiro mundo. Os membros conscientes da SEBS esposam a convicção de que somente com a mobilização de todas as bases, daqueles que se aliam a elas e acolhem a imensa criatividade do povo, se poderá gestar uma nova sociedade onde o homem é amigo do outro homem e não o seu potencial lobo. As SEBs não são instrumento para outra coisa distinta delas. Na forma como se organizam, distribuem as tarefas, fazem circular as informações e democratizam internamente o poder. Constitui uma miniatura de uma nova sociedade. Isto se traduz no respeito para com todos, no espírito de colaboração, na solidariedade como atitude permanente, no reconhecimento do valor do pequeno e no apoio aos mais pobres. O texto de um cântico dos mais apreciados por todos e que fez o Papa Paulo VI chorar ao ouvi-lo, expressa bem esta busca e esta prática. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. O Papa Paulo VI chorou quando ouviu o povo da SEBS cantando este canto. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. As SEBS se constituem assim num celeiro gerador de agentes de mudança que têm coragem para os primeiros passos e que não ficam de braços cruzados até que irrompa a grande aurora da libertação. Ela não surge da mera discussão, em grande parte perfuntória, sobre as várias formas de sociedade. Ela surge das práticas e daquilo que o povo organizado for criando em sua luta pela dignificação da vida e dos meios de vida. As SEBs não criam apenas o cristão novo que se sente habitante de Jerusalém Celeste, que se inaugura na cidade dos homens justos e solidários, mas também o cidadão comprometido com a sorte de seus irmãos e que tem a coragem de entregar o sangue e a vida em prol de uma causa tão alta. Basta este fato para conferir dignidade e grandeza à Igreja na base, esperança para a Igreja Universal, dizia o Papa Paulo VI. Fique com essa reflexão, fique com um abraço terno de Frei Gil Vander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gil Vander Moreira.